Bem-vindos ao Voz Off Podcast. Caríssimos, bem-vindos à primeira edição deste Curiosidades. Vamos ter aqui algumas curiosidades para relaxar e ficarem bem dispostos. Vamos começar por uma decisão interessante por parte do nosso Supremo Tribunal de Justiça acerca dos... Acerca do que é a educação, afim ao cabo. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal de Justiça considerou lícitos vários castigos corporais infligidos num lar para deficientes mentais. Os juízes conselheiros acham mesmo que faz parte da educação de certo tipo de castigos físicos, considerando os próprios da educação de bons pais. Pois, aparentemente parece que entre estes castigos físicos, pronto, para além de umas palmadinhas, não é? Parece que também... Por vezes colocavam os miúdos no quarto escuro e inclusivamente parece que até chegaram a amarrá-los numa cama. Bom, enfim, isto é... Bom, eu é que não queria ser o filho de um desses juízes do Tribunal do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, passemos à próxima. A Segurança Social vai penhorar mais de 6 mil automóveis de elevado valor comercial. A operação decorrerá até ao fim do mês e o Estado espera reaver cerca de 15 milhões de euros. Mas coitadinhos, mas quer dizer, isto não pode ser assim, não é? As pessoas têm carros de luxo, é a única coisa que têm, para viverem lá dentro, etc. Para se poderem passear, enfim, é quase como uma segunda casa, quer dizer, não parece justo que agora se vá tirar essa segunda casa, essas pessoas estão carenciadas. Enfim, agora há pouco tempo o senhor Donald Rumsfeld, o secretário da defesa da administração americana, veio falar sobre o Irão. Vamos a ver o que é que ele disse. There is obviously concern about Iran. It's a country that supports terrorists. It's a country that has indicated an interest in having weapons of mass destruction. Pá, onde é que eu já ouvi isto? Este discurso não me parece... Pá, muito, parece-me familiar isto. Eu acho que já ouvi isto em qualquer lado. Mas tenho a impressão que não era o Irão. Era... Talvez fosse o Iraque, não? Mas, quer dizer, a história é sempre a mesma. É os terroristas, é as armas de destruição maciça, enfim. Vira o disco e toca o mesmo. São os infiéis, esses rebeldes. Mas quem, perguntam vocês? Quem? Os maus? Quem é que havia de ser? Pois é, depois de um beijinho destes. Vamos lá ver o que é que temos mais curiosidades aqui. Ora, estamos aqui a ver. E quem é que aparece? O Papa Bento XVI presidiu às celebrações de Quinta-feira Santa no Vaticano. A tradicional missa de bênção dos óleos do Crisma decorreu na Basílica de São Pedro. O serviço foi celebrado pelo Sumo Pontífice, juntamente com os cardeais, bispos e sacerdotes presentes em Roma. O Papa celebrou ainda a missa da Paixão do Senhor, durante a qual realizou a tradicional cerimónia do lava-pés, este ano, a 12 sacerdotes. Pois. Quem disse que a vida de Papa era só rosas? Hein? Pois é. Agora já sabem, se quiserem concorrer a padres, pensem bem. Hein? Por outro lado, se gostam de lavar pés, pá, também não, não concorram a padres só por causa disso. Continuando aqui pelas curiosidades da zona do Vaticano, pá, parece que a banda larga já está a fazer estragos. O penitenciário-mor do Vaticano aconselhou os católicos a fazerem melhor uso do tempo. Deu como exemplos o abuso da internet ou da televisão. Uma frase que instalou a confusão. Ai, seus pecadores, pecadores. Isto é internet, estas modernices, estão a dar cabo do Vaticano. Isto não pode ser. Temos que fazer alguma coisa com isto. É a internet e os preservativos. Porra, que revolta. Tenha calma, tenha calma. E aqui para os lados do Alentejo. O nosso querido Alentejo. Parece que ali para os lados do Redondo, para a altura da Páscoa, existe uma procissão já centenária que passa-se lá umas coisas interessantes. Vamos ouvir. Esta é uma procissão, como disseste, centenária, uma procissão barroca que data de finais do século XVII, início do século XVIII. Um grupo de homens, todos irmãos da Misericórdia, juntavam-se e percorriam as ruas do Redondo, iam cantando o Miserere, sempre a mesma música. E iam cantando isto de igreja em igreja, percorriam todas as igrejas da vila a cantar esta música. Entravam nas igrejas onde estavam abertas. O padre, por tradição, acompanhava esta procissão, levava uma cruz e entravam nas igrejas. Mas há 15 anos o padre proibiu a procissão e recusou-se a acompanhar os homens que participavam nesta procissão, os irmãos da Misericórdia. A partir daí a procissão foi suspensa, nunca mais aconteceu. Há 2 anos atrás um grupo de pessoas do Redondo decidiu recuperar a tradição e quis voltar a fazer esta procissão. Vitorino é um dos participantes. Muito boa noite. Porquê recuperar esta tradição? Não é recuperar, é continuá-la. Ela vem do século XVII e foi interrompida há 15 anos por vontade inesperada dos padres de cada vila e também do arcebispo. E também acompanhada pela Mesa da Misericórdia, que não defende os seus interesses, não defende os interesses da Misericórdia e defende os interesses da chamada Igreja. Há, portanto, aqui alguma revolta da vossa parte? Nós estamos revoltados porque queremos manter a nossa identidade e queremos manter a nossa tradição, que a gente herda, tem que devolver aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas esta é conhecida como a procissão dos bêbados. Será esse lado pagão da procissão que não agradou ao padre e que fez com que a procissão acabasse? Não, esta procissão dura há cerca de 3 séculos. Como é que de repente um padre decide que não a deve fazer? Mas era conhecida como a procissão dos bêbados. Já ouvi várias pessoas dizer que havia muita gente que vinha para a procissão, já com uns com um cupinha mais. Acho que toda a gente vai para as procissões ou para seja o que for, com um cupinha mais, que é uma terra de bom vinho. E a gente bebe nas festas. Mais nada, não acontecia nada descabroso. A gente quer é continuar a fazê-la pela nossa identidade. Em termos religiosos, o que é que esta procissão representa para vocês? Representa a visitação. A Quinta-feira Santa é o tempo da visitação. As igrejas estavam todas abertas, tinha a chamada Caminha do Senhor, onde era deitado o Cristo, e toda a população visitava as igrejas. Era um tempo muito interessante, sob o ponto de vista religioso e sob o ponto de vista da religião popular. E agora acabou por capricho dos padres do Redondo e do Senhor Arcebispo de Évora, que não olha para nós como devia olhar. Muito obrigada. Nós vamos tentar conversar também com um dos participantes nesta procissão, o Senhor João Mértola. O senhor disse-me há pouco que há muitos anos, desde que idade participa nesta procissão? Eu tenho 74 anos. Quando tinha 20 anos, já é irmã da Misericórdia. O que eu não concordo foi ter acabado com esta festa, que era a festa mais bonita que havia. Toda a gente vinha à rua, toda a gente acompanhava a gente, e havia muita gente a acompanhar. Desde que os padres tiraram a gente fora, isto... Ficou satisfeito por recuperarem? Todo satisfeito. Muito. Depois de cantarem à porta de cada uma das igrejas, porque agora elas estão fechadas, antigamente as igrejas estavam abertas, agora estão fechadas, depois de cantarem à porta de cada uma das igrejas, os homens seguem rua fora até à próxima igreja. Vão fazendo isto ao longo de todas as igrejas da Vila de Redondo na quinta-feira à noite. São obviamente acompanhados pela população. Pois, imagino como é que era. Sido uma maravilha. A parte líquida da procissão. imaginar um bando de homens a correrem a entrarem para as igrejas, um ou outro a deitar-se na caminha do Senhor porque a cabeça já anda à roda, e o padre por trás com uma cruz a dar a bênção a... Perdão, eu não consigo. Não consigo. Vamos, melhor passamos à próxima. Bom, voltando às armas de destruição maciça, mas agora cá dentro. Hoje são estas. A GNR de Mangualde apreendeu um verdadeiro arsenal de guerra numa casa particular. Foram encontradas granadas, munições antiaéreas e carabinas na residência de um familiar de um militar. Não, temos que dar um certo desconto. Se calhar o rapaz era apenas um caçador mais aficionado, e epá, podem eventualmente levar a caça demasiado a sério, não é? Quer dizer, por exemplo, se ele não consegue acertar no coelho com a espingarda, leva sempre uma ou duas granadas para a eventualidade do coelho fugir. O gajo não acerta, manda a granada, pá, o que acontece? Se calhar até capaz de matar dois coelhos com uma granada só. Pá, e no caso do coelho repostar, o gajo ainda tem as antiaéreas. Bom, mas enfim, deixemos de falar de armas e dessas coisas. Voltemos às férias da Páscoa. O decoro impediu as votações no Parlamento, tudo porque a maioria dos deputados antecipou o fim de semana da Páscoa. 119 deputados faltaram à chamada para as votações desta semana, tendo comparecido apenas 111. 94 marcaram a presença eletrónica. O Estatuto dos Deputados estabelece que é um dever participar nas votações que requerem a presença de mais de metade dos membros do Parlamento. Ah, pois é. É um dever, sim, senhora. É um dever. Mas vá lá, deixem lá os nossos deputados apanhar um bocadinho de sol, ficarem mais bonitos, mais bem dispostos. Se calhar, inclusivamente, muitos deles devem estar a fazer uma mini assembleia na praia. Portanto, também não é assim tão mal. Estão todos lá reunidos e tal. Bandeira vermelha, se calhar agora não está muito bom para tomar banho. Pá, então estão lá todos e tal, vão aproveitando e vão discutindo os próximos decretos de lei e... Enfim. Bom, meus amigos, olhem, divirtam-se. A Páscoa, voltamos numa próxima edição com mais curiosidades. Boa Páscoa.